Alô, boa noite, o TAM 3290. TAM 3290, show controle Salvador, sem identificação. Pista, para o nível 050, ajuste no 0, nomeia a chegada Bomé de 1. 050, descendo, 3296. 3290. Levaduna, TAM 3290. Autorizado. Sim, autorizado, obrigado. Só para Air Tower 2513 flight level 185 descending flight level 160 bound for right. Portugal 2513, scope 9 band, descend to 4000 feet, QNH 1016, cleared, bomb arrival. Sit down 4000 feet, QNH 1016, and clear, bomb arrival. Portugal 2513. Portugal 2513, cleared of speed restrictions on approach. Copy, Portugal 2513. Zero desse, para Borro Mil Pais, ajuste no 0 no 6, livre ILS, aposta estabilizado. 2000, reportando estabilizado, ILS 310, show controle Salvador, aciona identificação, desça para o nível 050, ajuste no 0 no meio, chegada Comed 1. Dois papos da presente. Boa noite, eu estou na 3662 com a Whisky. Tio controle Salvador, sua identificação. Você se mantém a nível 060, ajuste 10116. Chegada, bom médio 1. 060, bom médio 1, está na 3662. Portugal 2513, confirm indicated speed. Oceania 6310, inicia redução 2509. 2509, Mercial 2513, reducing LC 250. Is it that, sir, Portugal 2513? Gente, está 3290, complete aproximação, Chantorre no noite, decimal 95. 295, obrigado. Boa. Na 3290, boa noite, tráfego avistado, autorizado pouso, pistão no zero, vento 130 graus, 05 nós. Gente, livre pouso na 3290. Portugal 2513, radar vector 4 sequence, turn left heading 200, your limit is to localize the course. Left heading 200, limit to localize the course, Portugal 2513. Expect the final vector to IOS approach. Portugal 2513, descend to 2000 feet. Clear down 2000 feet, clear descent balance, approach runway 10, down 2513. Chanel 6310, reduza, 230 nós. 230 nós, 6310. 3110, vetor sequenciamento, curva esquerda para o 045, seu limite, a radial 270 do VOR Salvador. Em caso de falha, reassuma a navegação completa e chama a torre 1-8-95. Reduzindo agora a mínima linha para 2-0-0. Mantém-se, meu senhor. Desça para 4.000 pés, completa a curva esquerda para 040. 040, desce para Portugal 2513 to the localizer course, turn left, heading 150, come stop the ship. Left heading 150, call it there, turn localizer, runway 10, call 513. Xané 6310, desça para 3000 pés. 3000 pés, Xané 6310. Xané 6310, segue tráfego, posição de 1 hora, 1-2 milhas, rumo sudoeste, mantendo 2.000 pés, um Airbus 330-200. Deixa o Xané 6310, está monitorando o tráfego. O Xané 6310 para o curso localizador, curva à direita, na proa 060, nesta proa intercepta. Direita 060, 6310. Na 310, inicie redução para aproximação 180 nós, tráfego que o precede agora com 175 nós do alto. 809, 3662, desça para 4.000 pés. 3662, 4.000. Ajuste 10 no meio. Certo. Interceptando o localizador. Gente, o Xenia 6310, desça para 2.000 pés, aguarde transferência. 2.000 na 6.80. Xenia 3662, desça para 2.000 pés, ajuste 10 no meio, livre aliança, poste estabilizado, é o número 3. Xenia 3662, para 2.000 pés, chamará no ILS, pista 10. Roger, complete approach, contact tower 118-195, Portugal 2513. 118-195, Portugal 2513, boa noite. Portugal 2513, boa noite. I have you in sight, clear to land runway 10, the wind is 130 degrees, 07 knots. Clear 1-10-10, I'm 513. 6310, reduzindo 150. Gente, o Xanem 6310, complete a aproximação, Xantorre no 8, decimal 95. 295, até daqui a pouco. É. Então 3662, inicie redução, 1809 nós é o número 3. Gente, iniciando a redução, tá? 3662. O Chile 6310, continue a aproximação, tráfego já avistado. Número 2 para pouso, aguarde informação de pista livre. 2513 on the ground at 52, turn right and call ground 121 decimal 9. Right, and ground 129 and report to go to 51. Xené 6310, autorizado pouso, pista 10, vento 120 graus, 05 nós. 3105, sobre pouso, pista 10. Ocean MA310, no solo 55, libere direita, chame solo 121, decimal 9. Direita, solo 219-6320. Decimal 95 da 3662, pô. 1895, boa. 3662, Salvador. Torre Salvador, boa noite. O TAM 3662 no ILS, pista 10. 3662, o vento 120 graus, meia dúzia de nós. Autorizado pouso, pista 10. Pouso autorizado. Pista 10, TAM 3662. Salvador, boa noite, voo 1096, câmbio. Mexeu o controle de Salvador, acione identificação. Desça para o nível 050, via chegada Bom Médio 1, ajuste 1097. 17, Médio 1, até o 050, gol. No solo 58, libere direita, solo 121, decimal 9. Lembrando 219. O 1096, autoriza após Sabog, direto Itap. Quem perfil o gol no 096? Ah, sei lá. Autorizado procedimento para o gol 0096. Isso, para 2000 pés, ajuste no 096, livre LS, aposta estabilizado, gol no 096. Reportará, gol. Boa noite, é o San 3197, no circuito da Galeão 340. espaço externo, gol 1096. 1096, torre, 118, decimal, 95. 1295. Torre, gol 1096, estabilizado na escuta. 1096, boa noite, tráfego avistado, autorizado pouso pistão no zero, vento 140 graus, 07 nós. E pouso 90, gol. Gol 1096 no solo azul no meia, dele direita, chame solo 121 decimal 9. Direita 129.